existem pontes indestrutíveis entre nós. Aí vem comigo assim, ó, mão pra cima, aí vem. Buscando um novo rumo que faça sentido nesse mundo louco com o coração partido. Eu tomo cuidado pra que os desequilibrados não abalem minha fé pra eu enfrentar com otimismo essa loucura. Os homens podem falar, mas os anjos podem voar. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Não menospreze o dever que a consciência te impõe. Não deixe pra depois, valorize a vida. Resgate suas forças e se sinta bem. Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem. Fragmentos da realidade, estilo mundo cão. Tem gente que desanda por falta de opção. E toda fé que eu tenho, eu tô ligado. Quem não é pouco, os bandidos de verdade estão em Brasília, tudo solto. Eu faço da dificuldade a minha motivação. A volta por cima vem na continuação. O que se leva dessa vida é o que se vive, é o que se faz. Como é que é? Que pode assistir te ver, que pode é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo evoluir também. Que pode assistir te ver, que pode é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo prosperar também. Eu quero ver meu povo todo evoluir também. Resgate suas forças e se sinta bem. Romper a sombra da própria loucura. Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem. Essa é a coisa mais pura. Difícil viver e entender o paraíso perdido. Mas não seja mais um iludido. Derrotado sem juízo, então resgate suas forças e se sinta bem. Com pé na sombra da própria loucura. Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem. Essa é a coisa mais pura. Que pode assistir te bem. Eu quero ver meu povo todo evoluir também. Eu quero ver meu povo todo prosperar também. Eu quero ver meu povo todo evoluir também. Viver e ser livre. Saber dar valor para as coisas mais simples. Só o amor constrói pontes e